Máximo Cedezão Melody, o batidão de Parauapeba. DJ Filho Almeida, o alucinado. Mas há uma vez esse falso amor e a ferir um de nós dois.